Senhor, formoso és. Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer. Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim, acende a chama. Brilha, resplandece.